Um momento de curiosidade aqui. Acabei de descobrir que Hora da Aventura tem uma paródia porno. Ah, eu vi isso. Você viu o filme? Não, eu vi essa notícia, não vi o filme. Não, não consigo assistir paródias porno. Também não, cara, acho estranho. É mega bizarro. Olá, bem-vindos a mais um Esse Não É Um Podcast. Aqui é o Alex Tavares e hoje, novamente, vamos gravar mais um tema cinematográfico. E estou aqui com meu amigo Michel Bechimol. Oi, gente, tudo bem? Ai, que hétero. Minha voz não é sinal, gente. Eu sou amigo hétero do Alex. Hétero às vezes. Só que não. Às vezes. Hétero às vezes, porque eu sei que você é bi. Bicha. Aqui. Bicha. Um momento muito. Um momento bem bifóbico, mesmo não sendo. E o tema de hoje. Eu vou fazer um pequeno plágio a um podcast que eu gosto de ouvir bastante, que é o MusicalCast. Numa edição antiga do MusicalCast, eles selecionavam alguns musicais e eles ficavam falando ou bem ou mal. Mas nessa edição do Esse Não É Um Podcast, vamos fazer com a versão dos diretores. Tenho aqui uma lista de 12 diretores e a gente vai escolher ou a gente vai falar bem ou falar mal. Mas algo bem MC Melody. Fale bem ou fale mal, mas falem de mim. E já vamos começar. Michel, fale um número de 1 a 12. 7. Número 7. Vamos falar do diretor Quentin Tarantino. E vamos falar bem. Óbvio, né? Não dá pra falar mal, pelo amor de Deus. Ah, não dá. Às vezes eu posso até falar que ele é um pouquinho superestimado, mas eu acho os filmes do Tarantino... Pra quem não sabe, Quentin Tarantino é o diretor de alguns filmes considerados clássicos da cultura pop, como o Kill Bill, Pulp Fiction. O mais novo dele, Os Oito Odiados. Eu falo que eu só assisti alguns filmes dele. E eu até agora só tenho só elogios. Deixa eu listar os que eu vi. Foi Pulp Fiction, Kill Bill, Django, Bastardos Inglórios, Hateful Eight e Canjalo... Não, mentira, eu não vi Canjalo Legal. Acho que só esses, cara. Não sei. Acho que foi só esses. Bastardos Inglórios é bom. Ainda mais pra mim, né? Sou judeu, pô. É sempre bom ver nazista morrendo. Ver nazista morrendo e aparecer gente ajudando na Operação Valkyria. Esse filme é foda. E vamos ver. Coisas boas sobre o Quentin Tarantino. Os roteiros dele são bem interessantes. Sempre aparece de vez em quando alguma indicação ao prêmio de melhor roteiro. E sempre são bem originais. Nossa, acho que a única... quase não tenho... crítica nenhuma dele, realmente ele... tudo acho que... muito gore também, e tipo, é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. É, ele é bem gore. Assim... os Kill Bill tem muita sanguinolência desnecessária, mas isso não desmerece nada. Tanto que é uma sanguinolência que chega ao ponto de quase rir, e esse daí também é um ponto positivo. Os filmes dele são violentos, só que você dá pra até dar alguma risadinha. Assim, normalmente não é um filme pra se assistir em família. Mas como minha família é uma família muito moderna, desenvolvida... por exemplo, a gente vê Game of Thrones em família, mesmo meus pais sendo religiosos. Eu fui ver com meus pais no cinema o Hateful Eight. Minha mãe adorou. Minha mãe, tipo, judia, assim, mega religiosa. Nossa, ela aguentou muito bem. Eu... ela gosta. Não, o Tarantino é realmente um diretor bem interessante. Dos filmes do Tarantino, qual que você mais recomenda, Michel? Acho que Pulp Fiction, cara. Ah, eu adoro Pulp Fiction. Não, mentira. Eu gosto mais de Django. Me julguem, mas eu amo Django, sério. Foi o primeiro filme que eu vi dele. Então, sei lá, eu adoro Django. Eu acho legal. E o que eu posso indicar pra vocês é realmente os dois filmes de Kill Bill. Eu gosto bastante desses filmes. Ele tem o quê? De mangá, anime. Uma mistureba que no geral fica muito bom. E, mas só que o seguinte, duas coisas tem que avisar para Tarantino, quem não conhece direito as obras do Tarantino. Primeiro, que é bem, como a gente tinha dito, ele só faz filme bem gore, tem muita sanguinolência. E o segundo, boa parte dos filmes deles não estão contados em ordem cronológica, ou seja, tem uma parte que está aqui, depois conta do passado, depois conta mais para frente, depois volta para o passado, e assim vai, especialmente com Kill Bill. O Kill Bill inteiro foi assim. E Pulp Fiction também. Mas como eu tinha dito, essas coisas não desmerecem nada. Porque são... Ele realmente cria obras-primas do cinema moderno. Ai, como isso daí é muito PNC. Próximo número, Michel. Qual você escolhe? De 1 a 12 menos o 7? 8. E 8 é... As Irmãs Wachowski. E vamos falar mal. Ah, óbvio, óbvio, né? Tem o Destino de Júpiter, por favor. Nossa, o Destino de Júpiter é ruim. É ruim. Eu saio no meio do cinema, cara. Eu tava vendo com o meu pai, meus primos e meus irmãos. Aí, cara, eu falei pro meu pai, olha, eu tô lá fora, quando acabar você me liga. Pelo amor de Deus, cara. Eu também não assisti inteiro, mas aqui eu fiz bem em assistir aqui em casa. E vamos ver, quem não conhece as irmãs, eu acho que agora são irmãs, não é mais nem Andy nem Larry, agora é Lily e Lana Wachowski, achei isso lindo, duas mulheres trans, diretoras famosas, são conhecidas... Pera, as duas são trans? São. O Andy agora é chamada de Lily Wachowski agora. Caraca, pra mim era um irmão e uma irmã, assim, antes, né? Agora é Lana Wachowski e Lily Wachowski. São diretoras da trilogia Matrix, as pessoas que criaram Sense8, as roteiristas de V de Vingança. Eu acho que são as únicas obras boas delas. V de Vingança, Matrix e... E Sense8, porque do resto não dá pra salvar. É, vamos ver um exemplo. Tem o filme do Speed Racer, que acho fraquinho. Cara, tem um negócio sobre isso. Eu vi quando era muito moleque. Uhum. Então, eu gostei. Porque, tipo, só como é que é criança, né? Gosta de qualquer merda. E, porra, foi mal. Eu não revi esse filme. Ainda, provavelmente, se eu for rever, eu não vou gostar, não. Sim, mas... Eu gostei na época. Normal, ainda mais com você criança, ainda sobre o Speed Racer. É. E também elas fizeram, como a gente tinha dito, Destino de Júpiter, que foi aquele horror. Meu Deus! Aquela coisa horrível. E A Viagem. A Viagem, que é um filme confuso, gigante, lento, que não dá. E essa daí que. E uma coisa que tem de falar mal das irmãs Wachowski é que elas tentam sempre querer se remeter à Matrix. É, toda hora, cara. Assim, parece que Matrix não saiu delas. Assim, elas não conseguem fazer mais nenhum sucesso depois que fez Matrix. Outra coisa também ruim delas é a megalomania. Tudo é megalomaníaco. Matrix, aquela produção gigantesca. Destino de Júpiter, tudo gigantesco. Sense8. várias pessoas conectadas no mundo, cenas filmadas em Estados Unidos, na Coreia, na África, na Europa, muita, só impressão, produções gigantescas, e a história, né, tudo raso. Eu tenho que admitir isso, Sense8 eu gosto muito, mas só que a história da série é meio rasa, especialmente a parte de ficção científica. Cara, eu ainda não vi Sense8. É bonzinho, tá no Netflix, é série do Netflix. É, eu tô ligado, mas sei lá, nunca vi, não. A coisa boa de Sense8 é o fato de ser uma série com uma excelente diversidade. Ela é... fica falando bem dessa parte de diversidade, mas a história é bem mais ou menos e meio confusa também. Mas é aqui, última crítica. Tem mais alguma coisa pra falar mal das Wachowski? Acho que não. É, acho que a gente já falou o mal o suficiente. Que realmente o pecado delas é fazer produções megalomaníacas e tentar sempre repetir a fórmula que só funcionou uma vez, que foi em Matrix. E ainda, observação, só no primeiro filme, porque os outros dois filmes não foram lá aquelas coisas. Cara, eu tenho uma amiga que ama o segundo e o terceiro. Não são ruins, mas aqui o primeiro é tão legal e os... e Reloaded e Revolution não são tão interessantes, é. Não. Não temos, acho que, nenhum filme pra indicar delas. Acho que a gente só pode ser indicar só o primeiro Matrix e V de Vingança. Só esses mesmo. Né? Ou você quer indicar Destino de Júpiter? Ah, com certeza. Cara, você tá afim de se estressar? Vai ver, sério. É boa. Mais algum número de 1 a 12 menos o 7 e 8? 2. Número 2, deixa eu ver. Stanley Kubrick. Falar mal. Agora é a minha vez de falar mal. Vamos lá, agora meia hora só minha te falando. Eu odeio Kubrick com todas as forças. Puta cara superestimado da porra. Ai, ele é perfeccionista. Não, ele é um cara insuportável. Pode ir e tratar mal os seus atores, pode até ver nos bastidores de O Iluminado como ele tratava mal a atriz. A atriz era ruim, mas só que ele tratava mal a menina de propósito. É um cara superestimado, os filmes dele são lentos, confusos e sempre são babados em cima da crítica. Eu odeio Iluminado, eu odeio o 2001, eu odeio De Olhos Bem Fechados. Acho todos esses filmes lentíssimos, superestimados e não são... não acho eles bons assim, não. Michel? Vou te falar, cara. Eu não conheço muito do Kubrick, não, cara. Ele fez o quê? Iluminado... E fez o Iluminado, ia falar bastante inglês, nada a ver. De Olhos Bem Fechados, como tinha dito, 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, Spartacus... Ah, Laranja Mecânica é foda, cara, ponto final. Puta que pariu, que isso me pica! Não fala. Ah, não é foda. Sim, cara. The Old Ultraviolence, cara, muito bom. Eu vou ficar só com o livro do... de Laranja Mecânica. O filme não é lá aquela... Eu não achei o filme lá aquelas coisas, desculpa. Não. Ah, eu gosto. Ah, eu não gostei, sinceramente. Cara, uma história engraçada desse filme. Eu tava... Um amigo meu foi dormir na casa dela. E... Aí tá, a gente... Eu fui passar o dia lá. Aí ela falou, ah, vamos ver um filme aqui na sala. Eu, tá bom. Ela, ah, vamos ver Laranja Mecânica. Eu, cara, você tem certeza? Seus pais estão em casa. Não, foda-se, vamos ver, tem problema não. Cara, nunca passei tanta vergonha. Assim, cena de nudez e tal. Os pais dela passando na sala. Será que foi exibida a versão que era exibida na ditadura? Com umas não, bolinhas não, tampando. Tampando. Porque tem, vai que apareça. É, meu pai me falou que era assim, né? É essas coisas que exibia na televisão da época de ditadura, oh, coisa maravilhosa. Não, era no cinema, não era nem na televisão. Devia ser esse filme inteiro, eu não gosto. Eu acho, nossa, tudo dele superestimado. Ficou falando, ah, Stanley Kubrick, o melhor diretor. Ah, vai a merda, bah. Ah, não gosto dele. Mas acho que esse daí seria a sua indicação de filme dele, do Kubrick, né? É, com certeza. Laranja Mecânica. De filme dele, eu indico nenhum. Nossa, realmente nenhum. No máximo, eu indicaria, sei lá, Lolita. E indicaria Lolita, que é um filme sobre um relacionamento de um homem lá com seus 40 anos e uma adolescente de uns 12 a 14 anos. Eu não lembro direito a história. Eu indico mais por causa que porque eu gosto bastante do livro original do Vladimir Nabokov. E aí eu acho o filme, né, ok. Mas eu acho o filme ok, mas aqui é o de todos é o que eu achei menos pior, o Lolita. Essa seria a minha indicação do Kubrick. Pode. Ou seja, esse é o meu máximo que eu posso falar bem desse diretor superestimado da porra. Assistam Lolita e especialmente leiam o livro Lolita e o livro da Laranja Mecânica. Não assista o filme. E mais uma última coisa também. Ignore tudo que o Kubrick fez de O Iluminado e assista a minissérie. A minissérie dos anos 90 do Iluminado dá mais medo e é muito melhor do que essa merda aí dos anos 80. Que só teve uma cena boa, que é o Here's Johnny. E só. Só isso. Que eu quase dormi assistindo esse filme. Falo mesmo, na lata. Ai, ai, ai, ai, Lolita. Agora, quem é o 1? Quem é o número 1? O número 1 é... Christopher Nolan. Vamos falar bem. Só conheço o Batman. É, ele fez a trilogia Batman, fez A Origem, o Inception, Interestelar, Amnésia. Pera aí, tá, A Origem tá. Interestelar, tá bom. É foda. Inception, ok, que mais? E fez a Amnésia. Eu gosto bastante de Amnésia, eu acho. E vamos lá. Coisas boas do Christopher Nolan. Ele faz, acho que seria mais a parte de roteiro mesmo. Olha, PNC falando, ai, o roteiro dele é muito bom. Mas é realmente, é assim, se você parar pra ver, são histórias de ações bem bobinhas, meio bobas. Por exemplo, Amnésia é um filme de um cara que quer se vingar da morte do cara que matou a sua esposa. E A Origem, Inception, é a história de um cara que é de pessoas que querem colocar de... Não sei como dizer sobre A Origem. É mais sobre a história de pessoas mercenárias querendo ganhar dinheiro e eles aceitam o serviço de colocar uma ideia no meio de um sonho de uma pessoa. E essa daí é uma coisa bem interessante do Nolan. Ele pega ideias de filmes de ação que poderiam ser bem toscas e faz filmes sensacionais. Amnésia é um filme que fica falando sobre sonhos, Interestelar sobre as questões do, sobre os buracos negros. O Amnésia, eu gosto bastante do filme por ser um filme praticamente narrado de trás pra frente, e isso é sensacional do jeito que é feito. Ele faz uns filmes que são de explodir cabeça pra mim. Eu gosto bastante das histórias. São bem malucas, algumas vezes até complicadas de entender, mas eu acho os filmes dele bem foda. Olha, quando você falou Nolan, eu pensei que eu ia recomendar Batman, agora que, eu vi que ele é o diretor do Interestelar. Acho que vai Interestelar mesmo, cara. Porra, eu chorei muito nesse filme. Interestelar é muito lindo. Eu já recomendo o Inception. Ele é meio superestimado, mas aqui eu nunca gosto vi, dele. Cara. Sério, é um dos filmes famosos assim, que eu nunca vi. Ah, é bom. O Leonardo DiCaprio tá muito melhor nesse filme do que no, no filme que ele ganhou o Oscar. Aí, assista e você vai ver se pra você o peão caiu ou não. Sobre Interestelar, um filme assim que de espaço e tal, que eu achei bem melhor, foi o Perdido em Marte, cara. Porra. O Perdido em Marte é legal. Eu me diverti, mas só que aquilo lá pra mim não é comédia. Como não, foi não é comédia. Categorizado no Globo de Ouro. De sério? Porra. Ganhou o Globo de Ouro de melhor comédia. Caraca. Ele só tem umas cenas divertidas, mas ele não é uma comédia. Não, pra de mim, jeito não. Nenhum. Né? Vai falar isso pra eles. É só um filme com cenas divertidas. Mas só isso, só tem cena divertida. Não é comédia atuando. Ah, muito exagero. Vamos ver, próximo número de 3 a 12 menos o 7 e o 8. 12. E o 12 é Steven Spielberg. E vamos falar mal. Sobre falar mal do Spielberg, então tá, vamos falar sobre os últimos filmes dele, que foram só filmes fraquíssimos, fraquíssimos. Qual não foram os últimos filmes dele? Tem, vamos ver, tem o Terminal, que é um filme do Tom Hanks que eu acho... É, marromeno. Tem o Monique, que eu acho... Assim, a história, a verdadeira história é interessante, só que o filme é ok. Tem Cavalo de Guerra, As Aventuras de Tintim. Ah. O Último de Indiana Jones. Não que são filmes ruins, são filmes fracos. Olha, foi mal, mas eu sou muito fã de Tintim, cara. Eu amo Tintim. Foi assim, o que me introduziu à leitura... Foi Tintim e Calvin e Haroldo. Assim, cara, eu tenho todos os livros do Tintim em casa. E, tipo, então você gostou do Tintim? Não, eu amei o filme. Assim, eles misturaram, acho que, 3 ou 4 livros ali. E, porra, eu acho muito fluido, muito bom o Tintim. Eu confesso que desse do Tintim eu não assisti. É e olha... Do que eu assisti desses aí que eu citei foi o Terminal e o praticamente o último filme que ele lançou, que foi o Ponte dos Espiões. E não foram filmes lá aquelas, meu Deus, filme do Spielberg, o diretor de Jurassic Park, de ET, A Lista de Schindler, que são os grandes sucessos dele. E quando foi ver... Nossa, esse daí é o cara que eu gostei tanto, que todo mundo fala tão bem, faz um filme tão... Mas eu sou suspeito, porque assim, Tintim pra mim é cara, porra, eu amo. Ainda bem que eles não botaram o Milu falando, o cachorrinho, porque senão ia ficar meio zoado mesmo. Ah, ia afundar um pouquinho a carreira do Spielberg. E vou te falar, Tintin no começo, cara, era mega racista. Pelo amor de Deus. Tintim no Congo e Tintim na América, cara. Cara, assim, toda hora que passa, assim, parece um negro, assim, no Tintim no Congo. É. Retrata ele de uma maneira muito racista. E no Tintim na América, é a questão dos índios também. Porra, o começo do Tintim foi bem escroto. É bem escroto. Mas, assim, a parte do quinto livro ali fica bem legal. São, acho que, quase 30 revistas. Cada uma história mais emocionante que a outra. Acho que a minha preferida... Uma das minhas preferidas é a do filme, que eles encontram o Professor Girassol. Eu não lembro muito... Não, mentira. Eu gosto muito do Tintim no Himalaia. Já leu algum Tintim? Não, por isso que assim ficou todo aqui, apenas ouvindo sobre o que você achou de Tintim. Não, eu acho que o filme não deve ser ruim, é porque eu não assisti, ainda mais porque eu achei esses últimos filmes do Spielberg fracos, não achei tão, não é aquela coisa que eu gostava como era dos filmes nos anos 80, 90, nos anos 80 e 90, Spielberg lançava Jurassic Park, E.T., Resgate do Soldado Ryan. E aí ele começou a fazer uns filmes que eu achei não ruins, mas tão... Ah, como pode dizer? Cadê aquele diretor bom que eu amava? Cadê o diretor de Inteligência Artificial, aquele filme que eu chorei assistindo? Parece que só ficou aquele diretor do, entre aspas, maravilhoso filme do Mundo Perdido, que achei esse segundo filme de Jurassic Park uma bosta. Enfim, esse daí é a coisa minha mal do Spielberg, que ele já não faz tanto filme bom como antigamente fazia. E também porque eu sou uma pessoa que assiste muita série. E as séries de TV que o Spielberg tá produzindo é uma mais ruim que a outra. Pelo amor de Deus. Quais séries que ele tá fazendo? Bem, ele fez Terra Nova, cancelada. Fez... Deixa eu lembrar também. The Whisper, cancelada. Fez Estante, cancelada. Fez Under the Dome, cancelada. Ou seja, é só coisa boa, né? Caraca. E tem uma só dessas aí que ele produziu, só uma que eu gostei, que também foi cancelada, é uma chamada Red Band Society, que eu achava bonitinho porque era crianças num hospital de câncer. Crianças com câncer, aí eu me emocionava com as histórias. Mas vamos lá, isso não vai dar audiência pra ninguém, né, cara? Não, dava. Por causa que eu pensava que ia pegar a audiência de que gostava de A Culpa das Estrelas, não deu tão certo. E você recomenda algum filme dele? Além de Tintim, é claro. Acho que além de Tintim, eu recomendo Tintim, né? Não, tipo... Ah, pô, cara, todo filme legal dele, pô. Filmes antigos, acho que a maioria é muito bom, cara. Jurassic Park mesmo, muito bom. Tubarão é dele? É dele. É, eu gostei bastante do Tubarão. É, como que é o outro? O E.T. é dele? E.T. É, E.T. é bem legal também. Do Spielberg, só vou realmente indicar os filmes que ele fez antes de O Terminal, que são os filmes realmente bons dele. E pra mim, sei lá, eu vou indicar o Inteligência Artificial mesmo, porque Inteligência Artificial é um filme... É um filme bem bonitinho, que graças a Deus foi parar nas mãos do Spielberg. E sabe de que... Antes ele estava envolvido, esse filme de Inteligência Artificial. Quem? O Kubrick, que acabei de falar mal. Ah. Graças a Deus saiu da mão do Kubrick e foi parar na mão do Spielberg. Próximo número de 3 a 6 ou 9, 10 ou 11? 10. O número 10 é... James Cameron. E vamos falar... Bem. Vamos lá, deixa eu primeiro. His name is James, James Cameron, the greatest pioneer. James Cameron. Ah, óbvio que o que eu posso recomendar de James Cameron é o fantástico episódio de South Park sobre como é que é? Don't push the line, uma coisa assim, cara. Da bar, alguma coisa assim, eu não lembro, cara. É o episódio que ele tava tentando procurar. Assim, as pessoas estavam começando a ficar sem noção e aí ele o tava. O da Rony Bubo. É esse daí, o episódio da Rony Bubo. Eu não lembro se é esse episódio ganhou o Emmy de melhor. Fez com que o South Park ganhasse o Emmy de melhor série de animação ou não. Eu não lembro se é esse. Mas esse episódio com o James Cameron tentando procurar, sei lá, acho que a noção das pessoas é muito bom. É muito bom, ele fica lá, vai lá no fundo, bem no fundo, lá no fundo, até encontrar. Esse episódio é recomendadíssimo de South Park. E bem do James Cameron, o fato dele fazer dois filmes de 2 bilhões de dólares por fazer Titanic e Avatar... Ele só fez esses dois sucessos, que né, ninguém nunca viu, não foi nem super famoso. De bem dele, acho que é só disso dele. Ele consegue fazer grandes produções que dão uma puta bilheteria. Ele também fez os dois primeiros Exterminador do Futuro, que são um clássico da ficção científica e de filmes de ação, que praticamente revelou Schwarzenegger. Só o primeiro ou o segundo também? Os dois primeiros filmes foram do James Cameron. E ele, depois disso daí, ele fez Titanic, aquele filme que ninguém nunca conhece a música tema, né? Que ninguém nem conhece os atores principais, a história. Um filme que só ganhou 11 Oscars e 2 bilhões de dólares de bilheteria. Só essas coisas super simples dele. E depois de muitos anos faz Avatar e de novo ganha 2 bilhões de dólares. Ou seja, ele é bem hitmaker. Qual o filme não famosinho dele? Um filme não famosinho dele? É. Vou ver, acho que é algum filme de piranha ou os filmes da... ou os documentários dele. Ele faz muito documentário, por isso que ele vai bastante nessas coisas de um monte de expedição no fundo do mar, porque ele gosta de fazer isso. Cara, quando eu era moleque, eu me amarrava em documentário da Discovery. Cara, tinha um monte de DVD. Nossa, da Discovery. Infância maravilhosa. Eu tinha um monte de fita cassete da Disney. Eu tive também, só que eram dos meus irmãos. Ah, aí tô vendo aqui mais um. Ele fez Aliens 2. Aliens 2, pô, legal. É, eu só vi um, então não sei qual é. Eu também só vi só um. E bem do James Cameron, além de, claro, desses episódios maravilhosos de South Park, seria desse daí. Ele é um bom hitmaker. Não um diretor, meu Deus, o melhor diretor do mundo. Mas eles têm uns filmes bem legais. Desse daí, como... tinha dito Titanic, que eu adoro, já assisti um milhão de vezes, e o Exterminador do Futuro e o Avatar. Acho que pra recomendar, cara, uma coisa que eu pequei foi não ter visto Avatar no cinema. Eu assisti Avatar no cinema, só que eu, infelizmente, eu não vi em 3D. Mas o filme eu achei legal, mas só que se eu reassistir eu vou achar ele meio merdinho, mas eu acho o filme bacana na minha imaginação. Eu vou ficar só com essa imagem dela. Agora sobrou número 3, 4, 5, 6, 9 e 11. 11, vamos. 11, vamos lá. O número 11 é Tim Burton. E vamos falar mal. Ai, que triste. Eu não quero falar mal do Tim Burton. Eu gosto dos filmes dele. Eu sou muito gótico e amo pra gostar dessas merdas dele. Acho que de mal do Tim Burton, não sei. Acho que, sei lá, falar que os filmes de, alguns filmes dele tem um toque meio sombrio, tipo Sweeney Todd, que é um musical sobre um assassino, ou A Noiva Cadáver, que é uma animação que que é protagonizada por uma morta. A Noiva Cadáver eu achei bem bonitinho, cara. É uma graça. Eu amo esses filmes de massinha. Já viu aquele filme? Acho que era o Ataque dos Legumes, o Ataque das Verduras. Um negócio assim. É nesse mesmo estilo de massinha. Eu acho que é o mesmo cara que fez A Fuga das Galinhas. É um cara que ele caça coelhos e tal, só que ele não mata os coelhos. Aí ele faz um experimento. Aí ele acaba virando um coelho gigante na lua cheia. Eu vi quando era moleque no cinema, cara, eu amei esse filme. Acho que eu sei, deve ser o Wallace Gromit na Batalha dos Vegetais. Isso, Batalha dos Vegetais. Eu assisti bem criança também, faz muito tempo. E é legal, é um filme legal. De mal de Tim Burton, nossa, é difícil, não tenho nada ruim dele. Eu gosto dos filmes dele, sei lá, vai uma coisa mal dele, fazer metade dos filmes dele é tudo com Johnny Depp, sei lá, deve ser isso. É, tem isso, pode crer, é o maior chip do cinema. Johnny Depp e Tim Burton, tem muito filme dos só os dois juntos. Realmente, eu não tenho nada de falar mal dele, só tem coisa, eu gosto muito dos filmes deles. Eu acho os filmes dele divertidos, tem muito humor negro, tem essa parte aí de um lado meio macabro, só que é um macabro que me fascina. E eu gosto de até das produções que são meio controversas dele. Eu gosto de Marte Ataca, que é um filme que é uma zoeira com os filmes de alienígenas dos anos 50, 60. Eu gosto do Alice no País das Maravilhas dele. Tem gente que odeia, mas eu adoro. Eu adoro também. Eu adoro Estranho Mundo de Jack, que é uma zoeira com Natal. Eu gosto muito disso daí, dos filmes do Tim Burton. Achei ele um cara sensacional. E ainda vou querer assistir o Lar das Crianças Peculiares por causa dele. Eu gosto dos filmes dele. Ai, não tenho nada de falar mal dele, realmente. E você indica algum filme do Tim Burton, Michel? Acho que olha esse País de Maravilhas, né? Bem legalzinho. Eu vou ser bem gótico e vou indicar A Noiva Cadáver. Eu achei esse filme uma graça. Uma graça. É muito bonitinho, as músicas são um amor. E uma pena que não ganhou o Oscar de melhor animação na época. Mas fazer o quê? Próximo número, Michel, tem o 3, 4, 5, 6 e o 9. 9. 9 é... Roland Emmerich. E vamos falar mal. Oba, outro diretor que também gosta de falar mal. Então, pra quem não conhece, Roland Emmerich é o diretor de filmes como Dia Depois de Amanhã, 2012, Independence Day, que vai ter a continuação desse ano, e o Godzilla de 1999, com Matthew Broderick, aquele filme maravilhoso, só que não. E vamos ver mal dele. Então, os filmes dele só tem história vazia, né, gente? Eu achava 2012 um filme tão sensacional. E aí fui rever, achei esse filme tão bosta. Verdade, quando eu vi pela primeira vez eu gostei, depois achei meio meh. Nossa, a história da arca não fazia sentido nenhum. A história da explosão solar que de repente começa a movimentar as placas tectônicas. Eu fico, gente, essa porra não faz sentido. Não faz sentido. E o dia depois de amanhã eu achava esse filme sensacional. Falei assim, meu Deus, filme de meio ambiente, vai ser foda. E fui rever, eu achei, nossa, esse é o filme foda, que bosta, hein? Não tem nada de foda nele. Ele é bem... Ele é meio mequetrefe. E do... E também mais uma última coisa sobre o Roland Emmerich. Foi o filme, último filme dele, que é o Stonewall. Que ele teve a pachorra de botar gente branca substituindo personagens negros. Vai tomar no rabo, homem. Olha, por mais que eu sei que você é gay e tal, você errou feio, errou rude em botar como protagonista no movimento negro, botar gente branca e cis. Foi muito, muito mal feito. Você ia falar alguma coisa, Michel? Não, não conheço muito o trabalho dele, então não, não, não sou capaz de opinar, como diria a nossa querida Glória. Ah, melhor assim, os filmes dele, não. São filmes bons de você assistir uma vez, pra depois você não ver nunca mais. Essa é a indicação, essa é a máxima dele. Só assista uma vez, depois não veja mais. Deixa eu ver, das listas, o menos pior dele, sei lá, é o dia depois de amanhã, é o mais próximo de interessante dele. Tem mais 4 números. 3, 4, 5 e 6. 3. O número 3 é... Michael Bay. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life. E vamos falar bem. Puta que pariu. Tem como? Não, tem como? Não tem. Não tenho nada, nada de bom pra falar de Michael Bay. Sei lá, se está Armageddon e o final de Armageddon, que é um final bonitinho e toca a música de Aerosmith. É a única coisa boa que eu posso falar. Olha, meu irmão me contagiou. E... Eu passei a gostar de Tartarugas Ninja. Ai, que nojo. Ah, o filme é legalzinho, cara. Não, não é legal. Não é legal. Meu irmão de 10 anos ama esse filme, cara. Ai, não, não, não. Não pode ser. Esse filme é ruim. É ruim, é ruim. E, nossa, não tem nada bom do Michael Bay. Transformers, A Ilha, Bad Boys. Sei lá, só posso falar um pouquinho bem de Armageddon e Pearl Harbor. E ainda assim, bem pouquinho, porque achei esses filmes toscos. É o máximo que eu posso dizer, bem. São filmes toscos. E ele faz... olha o preconceito aqui. Ele faz filme pra hétero. Filme de ação pra hétero. Ah, eu acho que nem pra hétero é, cara. Pra retardado mesmo. Não, é assim... Como é um filme do Michael Bay? Explosões, mulheres, gente correndo, perseguição, mais explosões, pôr do sol, bandeira dos Estados Unidos. Pá, acabou, palmas. Essa é a definição de filmes do Michael Bay. Todo filme parece a bandeira dos Estados Unidos sendo hasteada no fundo. Pra mostrar, olha como eu sou a pessoa mais patriota do mundo. Ai, que bosta. E aí tem o filme No Pain No Gain dele. Olha o nome desse filme. Pain Gain. No Pain No Gain. Que bosta. Não dá pra defender um diretor com um filme com esse título. E ó, nossa, realmente não tem nada bom dele. Sei lá, eu realmente sou o final de Armageddon. É a única coisa boa dele é o final de Armageddon, que é um final bonitinho. E ainda assim com enormes ressalvas. E pelo amor de Deus, você não vai falar bem de Tartarugas Ninja. Eu ia, mas ok. Em seu respeito, eu não vou falar. Deixa eu ver. Nossa, realmente nada. Não tem nada de bom desse diretor aí. Bem bosta, bem bosta. Próximo número tem o 4, 5 e 6. 6. 6. O diretor número 6 da lista é... M. Night Shyamalan. E vamos falar mal. Opa, outra também que eu odeio. Shyamalan. Essa criatura de diretor, ele só fez o Sexto Sentido. E aí o que acontece? Ai, vamos fazer um filme. Todos os meus filmes agora vão pegar a fórmula de O Sexto Sentido. Alguns são até interessantes, tipo Corpo Fechado, A Vila e, entre aspas, Sinais. E aí ele começou a cagar. Mas cagar tão forte, mas tão forte. A Dama na Água é uma merda. O filme de Avatar é horroroso. O filme dele que ele fez com o filho do Will Smith é um lixo. Depois Qual, da terra, mano? Depois da Terra. É Ai, um cara, eu odiei essa merda. Nossa, ele faz uns filmes que tenta se vender como filmes profundos e são bem bosta. Esse cara, ele só fez bom Sexto Sentido, ele acertou só nisso. Depois disso, nunca mais. E aí todo mundo, quando lança alguma coisa dele, fala: nossa, é o cara do Sexto Sentido. Eu vou ver. E aí vai lá, decepção. Fala assim: toma, vai tentar alguma coisa. Ele só fez um filme bom. E aí todo mundo acha ele sensacional. É tipo as Irmãs Wachowski. Todo mundo que assiste as coisas das Irmãs Wachowski fica esperando Matrix. Ver um novo Matrix. Agora, do Shyamalan, é o novo Sexto Sentido. E acho que você não tem também não, muita coisa pra falar do não Shyamalan. Conheço muito, cara. O Sexto Sentido eu gostei bastante. Eu vi, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos. Mas eu vi meio tarde e tal, mas eu gostei bastante. Ah, o Sexto Sentido é um filme bacaninha. Isso aqui eu não fiquei surpreso com o plot twist do final, porque já sabia há muito tempo como acabava o filme. Eu fiquei. Agora você só tem dois números, Michel. 4 e 5. Eu escolho 7. Ai, que bosta, né? Não, vai, vamos de 4. Número 4 é Peter Jackson. E vamos falar mal. Ah, os filmes do Hobbit, ponto. Nossa, aquilo é lixo mesmo. E os Thrasher, então, vixe, também é outro lixo. Pois o quê? Os filmes trash dele, porque antes de fazer Senhor dos Anéis, essa criatura só fez filme de... filme B, de terror B. Nossa. E aí ele fez Senhor dos Anéis e Peter Jackson, cara foda, maravilhoso. Eu, né, gente, eu só fiz um filme bom. Só fez filme B antes de O Senhor dos Anéis. Aí você fala, nossa, que diretor foda, isso aqui. Eu falo, gente, menos, né? Bem menos, menos, menos, menos. E do mal também, mal do Peter Jackson, sei lá. Ele realmente só fez de grandioso Senhor dos Anéis. Depois disso, tudo foi ofuscado. Por mais que filmes como... Eu gosto de Um Olhar do Paraíso, eu acho esse filme lindo. Tem o King Kong dele, muita gente odeia, mas eu gosto. Tô com Jack Black. Mas aqui são filmes... Sim, é com Jack Black. Eu vi. Tem gente que odeia esse daí. Eu acho esse filme ok, mas eles são todos ofuscados pelo Senhor dos Anéis. Tudo que ele, esse filme... Os filmes que ele fez foi tudo ofuscado por Senhor dos Anéis. Ele só vai ser lembrado como o cara que fez três, uma trilogia incrível e acabou. É tipo George Lucas. Ele só fez Star Wars e aí fala que ele é um diretor fada. Ah, vá merda. E pior que o Peter Jackson fez a mesma coisa que o George Lucas, né? Resolveu contar sua... Pegou sua obra-prima. Resolveu contar o que aconteceu antes. E foi, ó, uma bosta. Os filmes do Hobbit é triste, porque eu gosto do livro do Hobbit. Eu li o Hobbit, boom. E os filmes são bem... bem... bem ruimzinho, hein? Bem ruim. Quero nem ver quando o filho do Tolkien morrer. Vai passar pro neto, né? Vai vender pro Peter Jackson Silmarillion, né? Eu não consegui nem ler o Silmarillion, cara. Imagina o filme. Nossa, não quero ver o filme do Silmarillion. Eu vou pegar trauma. Realmente, Peter Jackson. De bom mesmo, eu indico a trilogia do Senhor dos Anéis e Um Olhar do Paraíso. Porque a trilogia do Senhor dos Anéis, especialmente O Retorno do Rei, é bem foda. E o Olhar do Paraíso, que é um filme muito gracinha e bem triste. Não vejam Hobbit, pelo amor de Deus. Não vejam. E o último que sobrou aqui é David Fincher. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white. Vamos falar bem. David Fincher, não lembro. David Fincher, só vou falar um filme. Clube da Luta. Ah, tá bom. É um dos meus filmes preferidos, cara. Só por ele fazer filmes bem icônicos como Clube da Luta. É, Seven, Garota Exemplar, Curioso Caso de Benjamin Button. Ele só fez filme foda. Particularmente, eu acho ele foda também. Nossa, tem muita coisa boa pra falar do David Fincher. Os filmes dele são... contam histórias incríveis. Ele faz excelentes filmes de adaptação de livro, coisa parecida. E praticamente não tem nenhuma história que eu ache ruim. Acho que é o mais próximo de ruim é ele fazer o Alien 3. Porque o resto eu acho incrível. Seven é bom. Clube da Luta é foda. É, A Rede Social, Benjamin Button, Garota Exemplar. E depois eu descobri que ele foi o diretor do clipe Vogue da Madonna. Falei assim, gente, ele é bom. Ele é bom mesmo. Ele fez um dos clipes mais icônicos da cultura pop. E você tem mais alguma coisa pra falar bem? Pode falar bem só de Clube da Luta, que você, cara, gosta tanto. Foi o filme assim que mais abriu interesse pelo Brad Pitt. Interesse. E o Edward Norton, tipo, assim, pô, o cara realmente manda bem pra caralho. Cara, explodiu minha cabeça em tantos níveis. o filme dele. Ainda não li o livro, eu quero muito ler. Eu tenho o livro também, mas eu ainda não li. Eu tenho vontade de ler. E o que você recomenda dele? Clube da Luta, óbvio, né? E eu recomendo Nosso Um Empate, porque eu gosto tanto de Garota Exemplar, gosto tanto de Benjamin Button, gosto tanto de Seven, vai Benjamin Button. O filme tem quase 3 horas, não é lento, não é chato, é interessante e é uma história muito, muito bonitinha de ver. Acabou, gente. Eu ia colocar mais alguns diretores, mas saquei. Aí o Michel ia ficar mais perdido ainda. E aí, Michel? Tem alguma com jabá? Alguma coisa pra você fazer aqui? Só vontade. Tô pensando num jabá. Jabá? Não tem jabá, não. Então você pode se despedir aí. É, o cara que tá expulsando aqui. É, pô, expulsado. Não, mentira, sei lá, tem um jabá e tal, sei lá, se o pessoal quiser jogar Pokémon Showdown comigo, meu nick é M-I-K-L-B, que tipo, na abreviação do meu nome e sobrenome, Mick de L-B, meu sobrenome, e eu tô sempre na página, no grupo do pessoal que fala em português, ou no lobby e tal. Se o pessoal quiser jogar uma partidinha de BGC, claro. Eu não jogo de Smogon, não gosto de Smogon. E, sei lá, só isso. Eu escrevo num blog que tá, sei lá, quase uns 2 meses sem nenhum post, que é o Então Eu Assisti. O link é esse não é um blog de reviews.blogspot.br. Acho que é esse. blogspot.com.br. O E é escrito com EH, as palavras são separadas com hífens. Adiciona eu, o Michel, no Facebook. E, bem, é só isso. Beijinhos, abraços. Eu não sei quando é que essa edição vai entrar ao ar. E eu espero que fique bem editado por eu mesmo. Ou seja, tenho medo do que pode sair. Beijos, tchau, tchau. Tchau.